essa vontade de ligar. Digitei seu número, mas tive que apagar. Escrevi te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei quem é o louco entre nós. Sua atenção.